meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhando e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça destes ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó, meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregada a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor.